Irmãos, vigiemos, não vamos dormir, pois o Senhor vem como ladrão na noite a surgir. Filhos da luz, filhos do dia, em paz e segurança, nossa alegria. Regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, a vontade de Deus em Cristo nos abraça. Fiel é o que nos chama, Ele nos sustenta na esperança. Consolemos os fracos, sustentemos com amor, admoestemos os desordeiros em fé e fervor. Não extingais o espírito, sejamos sóbrios, retendo o que é bom, vivendo em glorioso. Regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, à vontade de Deus. Santifique em união, espírito, alma e corpo em tua mão, irrepreensíveis a tua vida, Senhor, vivendo juntos em teu amor. Regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, a vontade de Deus. Acoustic guitar, piano, se pende dos pepinos.